0-9-4-10-2-4-5-6-7-8-1-0-1-7. lateral da rolagem 7, vento 110 graus, 110 nós. Para 2309. Zero Alfa para 3800, não precisa sair. Cadê o 740, completo de estimação, torre 118, final 95. Repete a livre Alfa K. Bom dia, 3740, final do procedimento X-Ray, Electric 310, passado contato com a família da Lula. Liga 1510, no farol da ponte, no controle 1-0-2-8. 3-0-8, a primeira farol da ponte, 1-0-7, leva para lá. Três de decolagem está presente, 30 interferência com o eixo da 17. Tem um helicóptero aproximando para pouso na 17. Thank you. 136, autorizado o Stanley. Mantenha nível 340, reserva de seguro. Mancha no controle 10.8. Convergência Modelo. Thank you. e a porta passar de 20 minutos. 250, solo Alfonso Vasco. Livre via Eco, chame solo 120-9. Eco 29. senhor, por favor, que desça até 2.210. Aguarde para livrar a informação da sua autoridade. Por favor, Alfa, apagou o sensor e 118, dois para a nossa. americana, até 7. Autorizado, pouso, pista no 0, vento no 0 graus, 1 vez 9. Olha, Júlio, eu vou 6, vou no 1 2. via contato com a banda colagem, que é para 1320, via Sede Sanguina. Passado via São Rosa, final 320. Preservação, está presente. Aposto para a vez, no ponto, que ele já está com a banda colagem. Abatando o Oscar, Golfo Serra. Abatando o Oscar, Golfo Serra, contato com a Rádio Lá de Decolagem, tipo PRG de voo na 00, direto Kobe. Direto Kobe, você tem no Pro 100, está restrito, olha aqui. Está em instrução. É, se tu viu com a instrução, vou direto Kobe, Pro 100, Oscar Golfo Serra.